Seção 54. Dias Primaveras de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 54 do livro 3º de As Primaveras de Casimiro de Abreu. Berço e Túmulo. No álbum de uma menina. Trago-te flores no meu canto amigo, pobre grinalda com prazer tecida, e, todo amores, deposito um beijo na fronte pura em que desponta a vida. É cedo ainda. Quando moça fores e percorreres deste livro os cantos, talvez que eu durma solitário e mudo, lírio pendido a que ninguém deu prantos. Então, meu anjo, compassiva e meiga, depõe-me um goivo sobre a cruz singela, e nesse ramo que o sepulcro implora, paga-me as rosas desta infância bela. Junho de 1858. Fim da seção 54.